eu sei que Deus proverá cada milagre que eu precisar. Yeah. Meu Deus tem solução pra tudo em suas mãos.